muralha dos fariseus, debaixo do manto dos guarda-costas. Busco um novo título que possa exaltá-los nos bastidores. Te chamo semideus, darás conta.